71 e 9. O 03 está autorizado, chame táxi. Reporterita. Solis, considera a autorização de pushback, saneamento do trip 5221. Solis, considerando o trip. Alfa Victor Juliette, aposte na rotatória. Para na rotatória, Alfa Victor Juliette. Sinais 6319, na pista livre, autorizado pouso do pistão no zero, vento uma centena, 12 nós. Ciente, uma centena, 12 nós, autorizado pouso, Sinais 6319. O Vitor Juliette, autorizado final da 17, reporte final de 2 milhas. Autorizado, final da 17, reportará 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. Uno 435, decola ao 13, chame controle 19-8, bom voo. 19-8. Salvador, Uno 435, Mandael. Uno 435, contato radar, pula para o 240, saída da El. 240, Mandael, Uno 435. Lima Lima Alfa, vai aguardar a esteira do Oceanero ou já decola de imediato? Roger, America 980, descend 2000 feet, current 1014, clear final, report established on localizer. Okay, we'll call established localizer, clear to 2000 feet, American 980. Oceanair 6311, solo 114, direito 2119. Sente, livre à direita, chama solo 1219. Lima Limal, solo decola 15, chame controle 198, bom voo. Limal. Solo Oceania 6319, livrando na Pampa. Ele prossiga. Eu coloco para a direita, correndo a Axé, se possível, ascensão 085 DCT Lençóis. O Papa Romeu Lima Lima Alfa, mantenha o corredor Axé, 1000 pés, aguardando a ascensão ao 085 Lima Lima Alfa. Lima Alfa. 01, sim. Salo Salvador, trip 5221, no pátio 3, box 7, para o pushback, saneamento. Autorizado, chame táxi. Mora táxi 5221. Juliette, Tango Zulu, bom dia, para a conquista, informe o pátio que encontra-se. Obrigada, guarda de copa. Solo para o táxi 6312, TOB 142, são 2 horas e 30, alterna Natal. Copiado, Sinai 6312, taxia via Índia e Alfa. Fonte espera Samatorno no 895. Índia Alfa 1895, 6312. Localidade toda, Alfa Victor Juliette. Passaredo 2223, chame Recife 288, alternado no 260. 22, 260, 22. Tango Zulu, conquista autorizada, nível 100, decola 17, curva direita, saída Gole, Eval, pode direto conquista. Controle Opere 198, aciona 5415 no transponder, Cotege. Lua 03, decolou Zona 7, chame controle 198, bom voo. 198, Netuno 03, grato. Obrigado, Juliette, estamos no Lua, acionamento táxi, decolagem, chama a torre 1895. Solo, Salvador, azul, passo 299 para o táxi, com 4 horas e 7 autonomia, seu veículo 24, até na geral. Copiado, azul 4299, taxi a via Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre 186. Copia, chama a torre 186 ou 1895? 1895 é força do hábito. Com certeza, parte 1, Juliette Alfa, até a ponto de espera da 10, foi 1895, a 2999, 1895. Oceano 63, Luno, taxi em frente, prossegue via Índia para o 01. Via Índia para o 01-63, localizer. American 980, complete final call tower 118.95. Tower 118.95, American 982. Cinco dois dois uno para o táxi 45 a bordo, autonomia de 4 horas alterna. Salvador. Confirmo para o B? 45 a bordo. Copiado, 45. Da passagem ao azul e após prossegue via Juliette e Alfa no ponto de espera chama a torre 1895. Faz a passagem do tráfego da azul, prossegue táxi Juliette Alfa Trip 522. Zona no ponto de espera semana 1895, a torre de Salvador. Paulo, Salvador, bom dia, West 811. Marca Lines 982, wind is 100 degrees, 13 knots, altimeter setting 1015, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, altimeter 1015, American 982. 03, da presente foi Momo. Da presente, Momo, Netuno 03. 58 no 1, autorizado, 340, Guarulhos, via, Operoisque 50, decola 10, curva à direita, saída da EOLEDA e após LEDA, BIDEV. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5414 no transponder, Cotege. Correto, Web 58 no 1, quando pronto, e posicionamento, informe o gate. 09, sim. Dael. Autorizado. Autorizado, Dael, 335, passo nível 200, chame Recife 251, alternado no 3325. Recife 251, 3325, 435. 13325. 3325. Zulu, se a gente mantém a posição. O Lima Lima Alfa, quando possível, chamar de pouso. Aqui, com aos 2-0 da próxima. 1-2, 2-0, copiado. 6312, ali mantém. A linha mantém 6312. Martin Lines 980 on the ground at 22, leaving next to right and contact the ground 121 decimal 9. Okay, next right ground 121 decimal 9, American 980. Left and Zulu, ali mantém. E mantém, left and Zulu. Clear runway 10, parking gate 11. Sir, can 980, good morning, text via Alpha and report a beam for Juliet. Alpha, report a beam Juliet, American 980. Command, Salvador, muito bom dia, 5221, não pronto, para a atmosfera da 1-0. 5221, após a rolagem do azul ali, mantém. Após a rolagem do tráfego da azul, ali mantém 1-0, 5221. Chané 6312, contato radar na decolagem, sua para 350, sai da Puca. 350, autoriza para o Aracaju? Autorizado Puca, aguarde Aracaju, Chané 6312. Ok, proa de Puca, aguardando Aracaju, obrigado. American 980, continue your taxi via Juliet for gate 10. Taxi via Juliet for gate 10, American 980. Pushback, acionamento TAN 3304, remota 13, ciente do América. Massivo, então TAN 3304 irá aguardar a passagem do América retaguarda e após o mesmo tem livre. Após a passagem do América, está livre, TAN 3304. Gente, o Chané 6312, após desvio, vou e jamo. Após desvio, jamo, obrigado. Tá ok, com devida performance, você aguarda mais alguns instantes. Então no 1 irá aguardar, nós temos o América ingressando no 10, após o TAN irá puxar no 13 e após o TAN iremos autorizar. Ok, guardará. 299, decola aos 27, sendo controle 198, bom voo. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, passa 1.300 pés. Azul 4299, contato, radar na decolagem, sua para 360, saída da El. Sente para o 360, pode voltar para a frente da El. Autorizado para o Israel, para o Azul 4299. Direto da El 4299, obrigado. 0117 no transponder. Trip 5221, autorizado decolagem, pista 10, vendo 110 graus, 12 nós. Autorizado decolagem, trip 5221. Kilockback Serra, estou recebendo um pouco baixo a transmissão. Me informe por gentileza do PLB. Firmando então com a torre, um bom dia. Quebec Serra, bom dia. Livre acionar Champagne Stax. Trip 5221, decola 29, chame controle 198, bom voo. 198 e até o retorno, controle de Salvador, Trip 5221. Meia 312, chame Recife, 2685, alternado 12545. 12685, 2545, 6312. Cordial, bom dia, Trip 5221, decola o Gol Leval na sua escuta. Trip 5221, contato rodada da palavra, sua para o 200, saída Gol. Tem restrições, nível 200, Trip 5221. Estamos no autorizado a decolagem, visto no 7, vento uma centena, 13 nós. Paulo Salvador, bom dia, 3859, sente da informação Lima, por gentileza, solicitação Curitiba. Tá agora 43 milhas de Salvador, mantém o 085, chame Recife, 1288, alternado no 260. E daí após lei da Sagaz, controle opera em 119.8, torre 1895 e aciona 5404 no transponder cotejo. Autorizado Salvador, nível 360.0858, devolta 190 para a direita da El Leda após Sagaz. Controle 119.8, torre 1895, transponder 5404 a 3859. Correto, 3859, quando pronto, chame em posicionamento no 07. Gente, 3859. Para o táxi, 3304-73 a bordo. 4 horas e 30, da alterna contínua. Táxi é a via Juliette Alfa, no ponto de espera Sama Torre, 1895. Juliette Alfa, 1895, no ponto de espera? Afirmativo, confirmando o ajuste no 015. 58 no 1 da WebJet, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda tem livre, posicionamento no 09, chame para o táxi. Perfeito da subida agora. Pede confirmar pro A pra desvio, trip 5221. 250. 250? 270, corrigindo, senhora. Gente, reposta a tarde de desvio da trip 5221. Matará. Autorizado, Morro de São Paulo, número 10, decola 17, curva direita, corredor a Sé. Controle opera 119, decimal 8, aciona 0124 no transponder. Quanto é esse quilo, Tango Romeu? Quilo Tango Romeu, para acionamento táxi decolar, direcionar a torre 1895, me informe o POB. Romeu? Você não acha que eu tenho que estar com o Romeu? Eu consigo. Salvador, muito bom dia, Serena 3 de novo. Código 0135, Papa Romeu, Romeu, Fox Lima. Do nível 360, copia? Copia, autorizado, 360 para Guarulhos, via por isque 50, decola 10, a curva à direita, saída da Eolida, após Lida Bidev, o controle opera em 198, torre 1895 e aciona 5420 no transponder, cotejo. Romeu, Fox Lima. 701, é o Leda Bindev, o controle 1995 e a torre 2295 e 5420. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 01. É, contar no 01. Tem o novo. Equipe Netuno 03. Netuno 03, chame Recife, 12685, alternado 12545. 12685, alternado 2545, Netuno 03, graças. Ok. Gol 1888, atingindo 50. Gente, o gol 1888, dessa, mantém a proa, e nessa proa autorizada descida para 2000 pés, ajusta no 0158. Mantenha presente proa, desce para 2000 pés com 1015, gol 1888. Visão no perfil da subida agora, 35221. Sente. Obrigado. Quilo Quebec Serra, mil pés, corredor Serra, poste fora da barra. Solicita 2500 pés direto morro. Mantenha mil pés, corredor Serra, aguarde a ascensão. Aguardo mil pés no Serra, Quilo Quebec Serra. Juliette Tango Zulu, inicialmente voa e gole, aguardando direto de chão. Voa do gole, aguardado, Zulu. Pode interceptar o localizador nessa presente só? Autorizado, reporte estabilizado, gol 1888. Pode estar estabilizado, gol 1888. 50 mil até o destino, Quilocabec Serra, autorizando direto para o São Paulo? Autorizado, Quilocabec Serra, mantendo no mil pés como possível estimado de pouso. Ok, está estimando o pouso ao 19 sentido. Gente. Gol 982, acena identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050. Mari, 50, 050, 930. Salvador, TAM 3304. TAM 3304, contato radar na decolagem, sua para o 360, saída Gole. 360, saída Gole, após 2000, autoriza voar Eval? Mantém o perfil, TAM 3304. Obrigado. Mantendo a linha do litoral 500 pés, reporte para o Açur, Romeu Fox Lima. Romeu, decola 38, sob controle 198, bom voo. Controle 198, que é o Romeu, grato pelo bom trabalho. 1888, complexo de aproximação, fazendo transferência de comunicações. Mais a transferência, 1888. Quilo Tango Romeu, mil pés, corredor Xé, reporte para o da Barra. Mil pés, está autorizado direto o morro, o Quilo Tango Romeu. Mil pés, está autorizado o morro direto. O Quilo Quebec Serra está mantendo no meu pé? Ah, sim, Matheus. Sim, já informo que no radar aparece 600 pés para o Quilo Quebec Serra. O Quilo Tango Romeu, cheque modo Charlie, não recebeu sua altitude. Agora como recebe o modo Charlie? Ainda não recebo. O Quilo Tango Romeu, apenas para informação, tem um helicóptero no, mantendo 500 pés no litoral, em sentido oposto ao Tango Romeu. Salvador, muito bom dia, UF5811. Com 1888, torre 10895. 1895, gol 1888. Trip 5221, chame Recife 288, alterna 1260. Com 1288, alternando 1260, trip 5221, chamará o centro Recife. Boa tarde, teu retorno. Boa tarde. Quilo Tango Romeu, confirma o estimado de pouso. O trem está baixado, retravado, está livre o pouso na 1-0, gol 988. Cliente livre pouso, 988. Sou nona. 340, contato, pode voar, Leda da Prefeito? Autorizado, F58, nona. Leda, obrigado. Valeu, atenção para o trem do Rio. Flash Tango Zulu, eu suba para uma centena. O Juliette Tango Zulu, quando possível, estimado de pouso. Dois, três, quatro.